sábados, a partir das 5 horas, Cultura, o Coronel do Sertão apresenta as grandes paradas de Sertaneja. Abrecendo o Praça Mário Lima, todos os professores e armarinhos para o nosso festival. Praça Mário Lima, o campeão, a gente já apresenta o campeão. Rádio Notícias de Tatuí. Bom dia.